desse jeito louco me faz acreditar que veio pra ficar. Escreve poesia no meu corpo, faz ele de papel, vou do inferno ao céu. Isso tudo com a boca, vai tirando minha roupa. Quando apago o fogo perde a graça. Pra não pagar de louca, tô partindo pra outra. Porque eu já sei que cê usa e nem disfarça. Quer saber? Pela sua cara de pau, pela minha saúde mental. É tchau, é tchau, é tchau. Tô passando minha vez de ser trouxa, nem com uma camisa de força eu volto. É tchau, é tchau. Pela sua cara de pau, pela minha saúde mental. É tchau, é tchau, é tchau. Tô passando minha vez de ser trouxa, nem com uma camisa de força eu volto. É tchau, é tchau. É tchau, é tchau. Vamos pra cima, senhor. Que veio pra ficar. Escreve poesia no meu corpo, faz ele de papel, vou do inferno ao céu. Isso tudo com a boca, vai tirando minha roupa. Quando apago o fogo perde a graça. Pra não pagar de louca, tô partindo pra outra. Porque eu já sei que cê me usa e nem disfarça. Pela sua cara de pau, pela minha saúde mental, que tô passando minha vez de ser trouxa, nem com uma camisa de força.